Para você todas as portas se fecharão e não há mais esperança em tua vida. Abatido e sufocado está teu coração, e aos teus olhos não há mais qualquer saída. Tu precisas de alguém que tenha solução e te faça ser feliz em meio à aflição. Só existe um capaz de transformar teu ser, é aquele que nas mãos detém todo o poder. Para você todas as portas se fecharão e não há mais esperança em tua vida. Te faça ser feliz em meio à aflição. Só existe um capaz de transformar teu ser, é aquele que nas mãos detém todo. Só Jesus.